Papo de Boteco. Boa noite a todos vocês, boa tarde, bom dia, não sei que hora que você está assistindo, que hora que você está vendo isso, mas eu sei que agora são 10 horas da noite de uma quinta-feira muito fria em Belo Horizonte e está entrando no ar a edição 6 do Papo de Boteco e hoje a gente vai discutir sobre filmes românticos ou cinema para o Dia dos Namorados. Eu sou Túlio Dias, escritor, cofundador do Cinema de Boteco, apresento essa bagaça aqui, e hoje eu tenho ao meu lado, ou quase isso, Maristela Bretas. Grande, Túlio, grande Lucas, prazeraço voltar, tá sempre aqui dando um pitaco de cinema com essa turma boa pra caramba. É nosso parceiro, né, o Cinema no Escurinho, o Cinema de Boteco, são parceirões ali, bacana, sempre que possível. Bom demais, Mari, sempre muito bom contar com sua presença aqui, porque você soma, você acrescenta, você nos faz refletir, sentir essa obra maravilhosa que é o cinema, quer dizer, essa arte maravilhosa que é o cinema, tá? Mari, hoje a gente tem também o ele, nosso querido senhor Lucas Siqueira. Olá, pessoal, aí, boa noite a todos. Né, queria agradecer mais uma vez estar participando aqui com o Túlio, com a Maristela. É sempre bom estar perto de pessoas bonitas, inteligentes e que entendem de cinema, sacou? E também é muito bom estar aqui no Cinema de Boteco também, saca? Então, vamos lá. Valeu demais, meu caro. Você também é outra pessoa que chega aqui para somar, chega aqui para acrescentar, chega aqui para tocar o terror, chega aqui para polemizar. Você é foda, mano. Você é foda. Sempre. Você é foda. Me conta aqui, que cenário malandro é esse aí? Esse é o cenário do meu quarto. Porra, sensacional, sensacional. Curti essa parada. Que o Lucas, se vocês estão aí reparando, para quem tá assistindo essa transmissão, já viu que tem um detalhezinho ali, né? Então, aguardem que vamos ter coisas bacanas. E eu já quero começar aqui, tocando o terror. Quero saber de vocês, Dia dos Namorados, é dia de ir ao cinema? Mari, o que você acha? Também. Não tem que ficar aquela coisa de jantarzinho, motel, nada. Ou você vai ao cinema, ou senta no sofá de casa, que tá, a cinema tá caro pra caramba, senta no sofá de casa, faz um baldão de pipoca, dois copos de Coca-Cola, ou duas cervejas geladésimas, e vai bebendo, acabou um filme, começa o outro, e namora do mesmo jeito. Um custo mais em conta, né? Não é muito mais em conta? E outra, você já tá no conforto do lado, aliás, no conforto do sofá. Do sofá, é. Se o sofá for bicando, melhor ainda. É, ó, maravilhoso. O que você acha, mano, Lucas? Eu acho que, assim, é um dia que você deve passar longe do cinema, que é a coisa mais anticlímax que tem hoje em dia. Idiota falando lá. Besteira, cantando no meio do filme, comentarista de filme no meio do cinema, eu fico puto, eu perco qualquer tesão aí, qualquer coisa. Eu acho que tem que passar longe, em casa aí. Eu particularmente não vou pra namorar, não vou pra cinema pra namorar, não vou mesmo. Cinema é pra cinema, cara, cinema, mas... é cinema, é uma arte, é pra curtir. Namoro é outra parada. Ô Lucas, me conta, você falou uma coisa aqui que me deixou curioso, cara. Você falou por falar ou você já viu gente cantando no cinema mesmo, cara? Já vi, em Belo Horizonte tem uma Belo Horizonte, assim, galera solta, sai da casinha na sala de cinema, não consigo entender isso, não. Eu tô imaginando aqui, tipo, o Lucas no filme do Queen, no filme do Elton John, e a galera cantando a música, né? Dançando, assim, velho. Quem tá cantando no filme do Queen, o cara, tipo, quando o Freddie Mercury pega na mão lá do namorado dele, o cara, boiola, tipo... Mano, todo mundo sabe que o cara era gay, tipo, sabe, o cara ainda fez um comentário homofóbico no filme do Queen. Falei, não, mano, nunca mais no cinema, sabe? Cara, ontem, né, eu recebi aqui o seu xará, o Lucas Vitor, a gente tava discutindo Rocketman. E, mano, a gente tava comentando, né, como que tinha gente super conservadora reclamando ainda, né, que, tem uma cena no filme do Queen, tem uma cena no filme do Elton John. Mano, a vida dos caras, né, você queria ver o quê? Pois é. O Elton John foi muito além do que o Queen foi. Muito mais, assim, e muito mais real. Ele foi muito mais ele. Até porque ele estava por trás da produção também, ele e o marido. Então, assim, eles não tiveram medo de se expor. Exatamente. O Queen já foi um negócio mais preservar uma... Entre aspas, né? Preservar a imagem do Fred porque tá morto. Exatamente. O Elton John ligou, foda-se. É, ele vai, toca o terror nessa merda aí e tocaram o terror. Não, drogas, violência, beleza. Agora, homoafetividade, ai, nossa, isso aí vai contra a minha moral. Velho, esses fiscais de cu têm que literalmente tomar no cu. Eu tenho muito medo desses caras. Eu amo muito. Tenho muito medo desses caras que vão para um filme sabendo que o filme tem cenas de sexo entre mulheres, entre homens, entre o que quer que seja, fica fazendo esses discursos e eu não sei que reação que o cara pode ter, até mesmo no lugar, sabe? Porque desses malucos, assim, que aparecem as piores reações. O cara não se resolve, sei lá o que que é, qual que é a parada, e aí resolve descontar em todo mundo. Ah. Isso é complicado. Pois é. Olha só, aqui chegou uma pergunta, né? Da Juliana, ela tá perguntando se vocês já foram ao cinema algumas vezes, sozinhos, no dia dos namorados, né? Um momento assim que, pô, a Mari é casada, né? O Lucas também tá quase, eu tô praticamente. Vão ressuscitar isso. Vocês lembram de alguma ocasião? Nossa Senhora! A Idade da Pedra não tinha cinema. Esse Maristela, como assim, velho? Não, eu não lembro. Dia dos namorados, não. Dia dos namorados, ou eu estava com o namorado, não quer dizer necessariamente que eu com o marido que eu tenho hoje, né? Mas eu estava com alguém, ou então estava sozinho, muito bem comigo mesma. Não lembro, realmente. Já passou por essa, mano, Lucas? Cara, dia dos namorados especificamente, não. Mas, assim, de ir sozinho no cinema, várias vezes, né? Todos nós cinéfilos. Exatamente. E eu ainda subornava a galera do cinema aqui perto pra ver teste de rolo de filme novo de terror, sacou? Eu pagava lá uma cerveja pra molecada e ficava sozinho no cinema. Nossa, isso era bom pra caralho. Olha, Lucas, é sensacional. Olha, eu também não lembro, tá, de ter ido ao cinema no dia dos namorados sozinho. Nunca, assim, pode ser que tenha acontecido, né? Porque eu coloco o cinema como refúgio pra tudo. Então, não tenho certeza, tá? Mas vamos lá, hoje esse nosso programa ele vai funcionar da seguinte maneira, para a galera que está aí acompanhando. A gente vai indicar, cada um de nós vai fazer um rodízio, cada um vai indicar um filme para o Dia dos Namorados. Nós não combinamos, eu não sei os filmes que a Mari vai falar, a Mari não sabe meus filmes, eu sei um filme que o Lucas vai falar, porque ele já deu spoiler ali na tela. Então assim, vai ser desse esquema. E aí eu quero começar essa parada aí justamente com a Mari. Mari, qual é o filme que você indica para as pessoas nesse Dia dos Namorados e em todos os outros? Olha, eu sei que tem vários filmes novos que você pode falar assim, poxa, são bem melosos, aquela coisa, bem coisa de namorado. É filme mais para namorada do que para o namorado. O namorado assiste porque quer aproveitar o clima. Mas quem curte realmente é a mulher, a companheira. Entre mulheres, talvez fique até mais fácil, mas... A mulher gosta mais desse tipo de filme. Mas depois eu vou lembrar um lá na frente que vocês vão cair para trás por que eu acho isso. Mas eu dou como indicação, De Repente 30, com a Jennifer Garner e o Mark Ruffalo. Ah. Valentine's Day, que é, não, na verdade... Não, mas fala, vão um por vez. Mas me fala por que você está no De Repente 30. De Repente 30. Bom, primeiro que eu gosto muito de Jennifer Garner, eu gosto, e ela é a cara da namoradinha que... Ela é, não é? Ela é a cara da não é, é mais cara de namorada do que de mãe, apesar de fazer papéis de mãe bacana e até de heroína, mas ela tem cara de namorada. E De Repente 30 é exatamente essa coisa melosa mesmo, aquela coisa que começou na infância, na adolescência, e de repente ela descobre que ela tem 30 e não tá sabendo qual é a parada, porque que ela tem 30, por causa de um desejo de infância. E ele também, só que caminhos separados. É bem, assim, fofo. não sei dizer que... Isso, hashtag fofinho. Mas, assim, é a cara de Dia dos Namorados. E qual que é a pegada desse filme? Ela vai lembrando, tipo assim, que ela envelhece? Como que é? Não, o negócio é o seguinte. Ela e ele eram colegas, amigos de infância. Ele é apaixonado, cara. Sabe aquele gordinho nerd que ninguém dá atenção? Uh-huh. Mas que é apaixonado pela garota, que não é tão presente. Bom. Todo mundo teve seu dia de repente 30. E aí, tem sempre aquela pessoa que, aquelas amigas sacanas que fazem bullying na escola, ela resolve que ela não se conforma com a idade dela e com o bullying que ela sofre. E aí ela deseja, que ela queria ter 30 anos, e acorda, depois de um pó de pelipimpim, ela acorda com 30 anos com a cabeça de 12. 12. Porra, legal. Só que a vida dela tomou um rumo e a dele tomou outro. Entendi. Tem um comentário aqui da Juliana, ela falou que o De Repente 30 representa todo mundo que não chegou aos 30 anos ainda e tá se cagando de medo. Você compartilha? Não, pode ser. Eu não sei se é por aí. Eu acho que é a pessoa que não resolveu ainda a questão da relação. Porque quando ela tem 30, ela está resolvida profissionalmente, mas amorosamente, não. Então, ela pode ser esse cagando de medo que ela está falando, é a coisa da relação. Aí, até vou concordar em alguma coisa com ela, sim. Bacana. Tem um outro comentário da Juliana, o marido dela, que eu acho que chama Neuber ou Nelly, esqueci, desculpa, Juliana. Ela falou o seguinte, o marido disse aqui, respondendo a pergunta, que o filme pra ver no Dia dos Namorados é Bruna Surfistinha. Mas aí ela olhou feio pra ele e ele logo respondeu, escrito nas estrelas. E o pornô não conta, velho. Claro que conta, mano. Não, ninguém termina de ver um filme pornô. Ninguém sabe como é que a história termina, sacou? Mas também não tem começo e meio. Então o fim é de menos. Sensacional. Não tem conflito, todo mundo se dá bem. Se for pensar, filme pornô é o filme que mais visto no Dia dos Namorados. Exatamente. Mano Lucas, vai lá, a sua vez. Qual que é o filme que você recomenda pra galera nesse Dia dos Namorados? Ó, o primeiro filme que eu queria recomendar aqui é Eraserhead, do David Lynch. Eu acho que é um filme sensacional sobre relacionamento, sacou? Sobre os medos da vida adulta. Saca? Sobre um casal, né, que vai ter um filho e esse filho tem problemas físicos, né, e esse casal tem que lidar com isso. A mãe acaba fugindo, uma coisa assim, que não é comum na nossa sociedade, né? O pai fica sozinho para cuidar dessa criança. Ó, um filme bonito, sacou? Linear. Quem assistir vai adorar, tá bom? Esse é o filme que eu tenho para indicar. Eraserhead, David Lynch. Mano! Não, calma. Esse é o primeiro mesmo? É o primeiro. Cara, então, um segundo. Conta pra gente o que que é. Você falou mais ou menos os temas que falam, mas qual é a descrição? Qual a sinopse do filme final? O filme segue o personagem principal, que é o Henry. E o Henry tem uma namorada e ele vai jantar certa noite na casa dessa namorada e descobre que ela está grávida. Ah. Aí os pais dela começam a pressioná-lo. A gente descobre que a menina é. Na hora de fechar a casa aí. Hora do colírio. Foi mal. Já desliguei esse troço aqui. É ao vivo, Maré. É assim mesmo. É de boa. Bom, enfim. Esse bebê acaba nascendo prematuro e tem alguns problemas de saúde. Né? E cabe ao Henry e sua namorada cuidarem dele, mas ela não dá conta e foge. Então cabe a ele ficar com essa criança, que é problemática. Ele é um jovem que não entende direito como a vida funciona, fica viajando, né, outra vida aí. Esse é o plot de Eraserhead. O Eraserhead é do David Lynch, não é? David Lynch. Cara, eu vi esse filme uma vez, muitos anos atrás, e confesso que eu não estava num bom dia, e eu nem tinha maturidade que eu tenho hoje para pegar e absorver. E eu acho que eu tenho essa opinião em geral para toda a obra do Lynch. Acho que você merece, na rua, é que devia tirar essa camisa do cinema de boteco pra falar um negócio desse. Mano, mas é só minha opinião. Tá válido, cara. A galera aqui na época que o cinema de boteco começou, velho, o pessoal queria me bater, porque eu não tinha visto altos filmes. Não, tô brincando. Mas olha só, eu vi Eraserhead com a minha namorada, saca? Ela deve ter visto uns 5 a 10 minutos antes de dormir. Sacou? acordava em algumas cenas esquisitas, e ela se refere até hoje como aquele filme daquela criança horrorosa. Então, caraca. Assim, recomendado para quem tiver aí de casalzinha para ver, assim, é um filme bacana. Adorei a dica do Lucas. Bom, então a gente já tem duas dicas aí, De Repente 30 e Eraserhead. A minha dica vai ser Se Meu Apartamento Falasse, produção lá dos anos 60, eu não vou lembrar se é 62, não vou lembrar o ano exatamente, mas já foi um filme que eu comentei aqui no 365 Filmes em um Ano, quer dizer, aqui no 365 Filmes em um Ano não, a gente está no Papo de Boteco, outra coisa. Mas eu já fiz uma transmissão sobre ele, e cara, o Billy Wilder conta a história desse personagem vivido, né, pelo Jack Lemmon, que é um cara que tem um apartamento, que ele empresta o apartamento para todos os chefes dele, porque ele quer subir na profissão. E o que acontece? Ele se apaixona por uma garota que está saindo com um desses chefes e que, porra, a casa dele é usada de motel para essa garota. E eu estou recomendando esse filme por alguns motivos. O primeiro deles é porque é Billy Wilder. Billy Wilder é um cara fantástico, um exímio contador de histórias, domina a linguagem cinematográfica como poucos, né? Ele sabe unir técnica com narrativa, é uma coisa assim, de outro universo, e cara pode falar. O Billy Wilder, ele é tão bom que ele criou um novo gênero de comédia que é plagiado até hoje, né? Sim, você pegar o Quanto Mais Quente Melhor... É um tema que até hoje ele volta do mesmo jeito, né? Com as mesmas piadas, com as mesmas... Lucas, me ajuda numa coisa. Mari, se você souber, também me ajuda. O Jack Lemmon. Olha só. O Jack Lemmon também. Também o Jack Lemmon, exatamente. Ele fez, trabalhou muito com o Jack Lemmon. A gente tem Quanto Mais Quente, Melhor. Aí a gente tem um gap. Aí a gente tem As Branquelas. Quem que seria esse gap? Lá vem ele. Tá, porque... Essa discussão das Branquelas... Essa discussão é ridícula. Cara, Branquelas. Voltamos a falar das Branquelas. É porque quanto mais quente, melhor é o avô. As Branquelas é o neto. Eu preciso saber quem é o pai, velho. Sei lá, o professor Aloprado do Ed Murphy? Falaram o Ed Murphy, mas não entra, cara. O Ed Murphy, ele não finge ser mulher no filme. Ele finge ser várias pessoas. Ele interpreta várias pessoas. Né? Então assim, mas enfim, foda-se, depois a gente descobre isso, eu só achei que podia ter um lapso assim, rápido para pensar. Mas voltando ao Se Meu Apartamento Falasse, além de ter essa direção do Billy Wilder, né, que a Juliana tá falando aqui, o filme de 1960, a gente tem também essa questão do perdedor. O Jack Lemmon é o cara loser, que cara, ele se apaixona pela pessoa errada, aí vocês estão ouvindo a música, ninguém sabe como eu estou sofrendo, e... O filme é todo em cima disso. Então, assim, é uma esperança pra galera que não tem chance, né? Não acredita no próprio sucesso, não acredita na própria felicidade. A pessoa que se submete a qualquer coisa. E muitas vezes, se a gente for parar para analisar friamente Se Meu Apartamento Falasse, não é lá um filme de romance. A verdade é essa. Só que ele bate tão gostoso pra gente, é uma história tão envolvente que acaba sendo, né? Uma dica aí. Você curte, Mari? Gosto bem. Agora, eu prefiro o... Caramba, acabamos de falar com o Jack Lemmon também, o outro. O Quanto Mais Quente Melhor. Exatamente, Quanto Mais Quente Melhor. Eu achei... Não sei se é porque é um trio, Marilyn Monroe, acho que há uma empatia muito boa, sabe? Uma ligação muito boa entre os três. Uhum. Eu simpatizo mais. Não que eu não goste do outro. Eu prefiro Quanto Entendi. Mais Quente Melhor. Mas aqueles... Cara, ó, o cinema de boteco, ele tem um lance que a gente realmente compra a ideia do boteco. Apesar que eu não tô bebendo, a Maria não tá bebendo, mas o Lucas tá representando. Mas é porque... Eu tô com inveja do Lucas, cara. Não, comprei cerveja pra esse momento, sacou? Aí, eu tenho que começar a fazer. Então eu vou lá buscar uma daqui a pouco. Uai, tá. Por favor. Mas aqui a gente começa falando, nosso tema hoje. Eu recomendo. Pode falar? Pode falar. Eu recomendo a quem tá assistindo também buscar um Guaraná de adulto aí para ficar no nível aqui da conversa. Guaraná de adulto, sensacional. A gente começa, né, falando de um tema e de repente a gente vai e migra para outros. Isso aqui é o nosso lance mesmo. Mas vamos lá, Mari, sua vez. Qual é a sua indicação? Mais um filme fofinho. Valentine's Day, Idas e Vindas do Amor. Também com a Jennifer Garner. É de quem esse filme? Ai, caraca, agora eu tenho que... É do mesmo diretor, uma linda mulher, não é? É me dá um minuto que eu faço... Bom, eu sei que é com a Jennifer Garner, aí pega toda aquela turma que hoje é mega salário, Jennifer Garner, Julia Roberts, Bradley Cooper, Anne Hathaway, Taylor Swift, Ashton Kutcher, toda essa turma trabalha, é assim, um bolo de casal, parece uma suruba o negócio. Oi, mas Noronha ele... curtiu isso. Hã? Noronha curtiu isso. Então, assim, só que você conta várias histórias de amor e tem um, obviamente, o casal principal, mas você conta várias histórias de amor e de desencontros de amor. Né? É um filme feito por causa do Dia dos Namorados. Entendeu? Sim, eles têm Valentine's Day. Então, assim, as pessoas se entendem ou não se entendem, elas querem formar um casal ou querem se desfazer daquela relação. E são histórias paralelas, mas todas, na verdade, interligadas. É legal, bacana. É o que eu falei. Até agora eu estou indo nos filmes fofinhos, nos filmes bem, assim, ou o namorado ou o parceiro ou parceira vai dormir, ou ele vai curtir junto. Ô, Mário, eu posso dar um palpite aqui, um pequeno spoiler que eu quero antecipar, que eu acho que está na sua lista, pelo caminho que você está tomando? Ah. Simplesmente Amor. Sim, mas eu ia bem mais fundo, ou pelo menos bem mais velho. Alguém tem que ceder. Jack Nicholson, porra. Quer falar dele? Não, mas peraí, ele tá na sua lista mesmo? Tá na minha lista. Então tá, então a gente vai pular. Bom, então a gente tem mais essa dica, o Idas e Vindas do Amor, da Mari. Gente, por favor, depois se vocês puderem mandar por escrito a lista de vocês, eu vou agradecer pra gente colocar aqui na descrição. Eu coloco com meus diretores, porque eu passei batendo, eu peguei as datas, por exemplo, Idas e Vindas é de 2010, de repente 30 de 2004. Então, assim, eu posso mandar isso para você também, até para ajudar a nossa turma aí que está acompanhando, dar uma pesquisada um pouco mais. Tá, eu já estou até anotando aqui. Mano Lucas, qual que é a sua nova dica? Então, continuando, né, no esquema David Lynch, o David Lynch escreveu Eraserhead, porque ele estava, assim, freaking out, porque ele ia ter uma filhinha, e essa filha é a Jennifer Lynch, né, e ela que dirige o filme que eu vou falar agora, que é o Encaixotando Helena, de 1993, que é um filme, assim, de amor, Sessão da Tarde, assim, que eu recomendo todo mundo assistir, sobre um homem que ama, assim, demais uma mulher e faria tudo pra ficar com ela, mesmo ela não querendo, assim, saca? O cara é um excelente cirurgião, assim, ele ama muito a Helena, então ele vai até as últimas consequências por esse amor, inclusive até o ponto de cortar os braços e as pernas dela e mantê-la numa caixa, assim, saca? Filme interessante, velho. Sobre relacionamentos abusivos, sobre objetificação da mulher. Acho que, assim, uma boa discussão pro Dia dos Namorados, saca? Pois é, mas me fala, por que que você tá recomendando esse filme do Dia dos Namorados, cara? Pra acabar com o tesão do outro casal. Eu tô tentando entender, velho. Ué, pra mim, Dia dos Namorados é o dia de estar junto, né? Que é coisa mais sexy que uma discussão inteligente, acalorada entre um casal, assim? Hã? Não, sim, mas... Não, entendi. É tipo assim, o Lucas, ele tá subvertendo a parada. Ao invés de falar de filmes pra você, ah, vem cá, meu amor, ele tá falando, cara, filmes pra você assistir junto, né? Tipo isso. E discutir. Cara, eu odeio filme sobre amor, sacou? Acho que, assim, amor é a coisa que mais se falou na humanidade, desde que a humanidade é humanidade. E, assim, não tem mais pra onde ir. É igual o carnaval, que já não tem mais tema, saca? Não tem mais o que falar. Então, quando você trata... o amor de outras maneiras, aí o negócio fica um pouco mais interessante, assim, sabe? Tipo, o amor doentio, o abuso, a objetificação, aí discutir isso é importante, né? Principalmente em épocas aí que os casais estão brigando, Neymar envolvido em maluquice aí, velho. Neymar envolvido em crime, né? Diferente. Pois é. Me conta aqui, eu acho que provavelmente você indica... Gente, acabei de descobrir um negócio sobre o Lucas. Se o Lucas trabalhasse, né, em empresas de marketing, de divulgação de filme, ele seria o cara responsável pelo Blue Valentine se chamar Namorados para Sempre e ter estreado justamente na época do Dia dos Namorados. Com certeza, velho. Eu assim, eu odeio nome em português, velho. Os caras dão um jeito de avacalhar, assim, saca? É verdade. Esse Encaixotando Helena, gente, eu recomendo fortemente. Inclusive, é um filme que valeria muito a pena ter uma transmissão, discutir ele, que é igual o Lucas falou. Tem todos esses temas, e ali a objetificação é levada num grau master. E, principalmente, ele é dirigido pela Jennifer Lynch. Ela é filha do David Lynch. E, cara, ela tem uma visão... Não sei se tem a galera aí, não sei se a Regina tá aí, mas ela dirigiu muito episódio do The Walking Dead. Os episódios bons do The Walking Dead, assim, com direção, foram ela, né? Ela que fez. Tem a... O espírito do pai, tem a coisa... O sangue de cineasta tem, do pai, né? Tem. E é muito doido, assim, do Encaixotando Helena, que ele tem todo um ar de... E Cine Privé, assim, quem lembra do Cine Privé da Band, sim, né? Tem, total. Mais embaçada, assim, dos anos 90. Ele tem toda uma característica, eu não sei porquê, não sei se é de propósito. É de propósito, né? Com certeza. Ele parece um filme feito para televisão também, né? Eu não lembro se ele chegou a ser feito para televisão mesmo, mas ele tem esse aspecto. É, você chegou a ver, Mário? Não lembro se eu perguntei. Eu vi. Long. Depois dessa do Lucas, eu vou até ver de novo. Tem muitos anos. Ele é de 93, não é, Lucas? É, não, tem muitos anos. Muitos anos. Mas eu não estava lembrando, e agora, na linha editorial do Lucas, eu vou rever, viu? Olha só, esse é o programa. Vale a pena, velho. Está mais atual do que nunca. Sim, com certeza. Exatamente. Infelizmente, né? É, mas, ó, eu acredito que esse é o programa de Dia dos Namorados, de podcast, de videocast de cinema, mais surreal que vocês vão encontrar esse ano na internet brasileira. Eu vim aqui, assim, pra botar fogo na parada, saca? Ele veio pra tocar o terror. De filme Água com Açúcar? Ah, tô fora, velho. E eu trouxe um filme Água com Açúcar também, pra não ser excluído da galera. E eu trouxe um que vocês não vão concordar comigo. Pô... Beleza, olha só, eu já tô criando antecipação aqui, gente. Tá vendo qual é que a parada funciona? Spoiler. É desse nível. Bom, o meu segundo filme é um que eu acho que foi muito injustiçado, porque ele concorreu ao Oscar justamente com o Titanic, numa época em que, cara, não tinha como ele ganhar absolutamente nada. Em compensação, ele foi reconhecido em algumas categorias que não tinha como não ser reconhecido. Esse filme... Ele fala de um amor de um jeito diferente também. É, ele trata o amor como a cura para um comportamento tóxico de uma pessoa perdida nos seus próprios problemas, nas suas próprias doenças. E tudo isso é feito de uma maneira mágica, exatamente por conta da atuação dos seus... Principalmente ali, né? Do homem e da mulher. Eu não lembro se ela... Tá suspeito, hein? Hã? Puta suspense pra falar o nome do filme. Eu tô me divertindo, cara. A expressão da Mário, o Lucas pensando. Tô me divertindo com isso. Mas vamos lá. 1997, a gente teve aquele que eu considero o melhor filme do ano, que é O Melhor é Impossível. Jack Nicholson, Ellen Hunt e bicho. Ele tem, provavelmente, uma das melhores declarações de amor. A gente fala muito do Jerry Maguire, né, do Tom Cruise. Mas eu não vou lembrar a declaração de amor do Jack Nicholson, vacilo. Mas ele fala alguma coisa no sentido que você me faz querer ser um cara melhor. Acho que é mais ou menos isso. Ou o Jerry Maguire que fala isso. Não lembro. Vocês lembram? Não. Jerry Maguire. Infelizmente, é o Jerry Maguire? Tenho quase certeza. Essa frase... Pera aí. Vão descobrir aqui. Ah, mas sim. Vocês lembram do... Não! Kenny Reeves é o... Tom Cruise. Tom Cruise no Missão Impossível. Não. É no Jerry Maguire. Se for... É no... Ah, no Jerry Maguire, então. Não, mas ele repete. Não. Mas vocês lembram desse filme ou não? Tô pelejando aqui. Eu não consigo lembrar meu sobrenome, cara. Vou lembrar... Não, então, é exatamente isso. You make me want to be a better man. Ou seja, você me faz querer ser um homem melhor. É exatamente isso que o personagem do Jack Nicholson, o Melvin, fala para Ellen Hunt num determinado momento do filme. E ela vira para ele e fala, olha, talvez esse foi o melhor elogio que eu recebi na minha vida. E, cara, o personagem do Jack Nicholson, ele é um cuzão, tá ligado? Ele tem toque, ele é preconceituoso, ele é racista, ele é tudo de ruim, tá ligado? É muito doido que esse filme, ele lida com essa questão da homofobia, mas de uma maneira, assim, é contornável. Só veja isso aqui, assim, é facilmente contornável. Assim, sabe? Exatamente. Não, até ele consegue entender que a questão da homofobia, ele alivia. a homofobia, porque ele passa a ter sentimento. Até então ele era um cara seco, por dentro e por fora. É, assim, o que, que acontece com ele é que ele descobre... ele representa realmente o sentido da homofobia, né? Que é o medo do que... fobia é do medo, né? Mas eu esqueci o significado, que bosta. Mas enfim, ele tem medo do que ele não entende. Então a reação que ele tem negativa com o vizinho gay, exatamente por isso, por ele não entender. A partir do momento que ele acaba convivendo mais com o vizinho, que é vivido pelo Greg Kinnear, a coisa vai mudando, porque ele começa a ver, ah, tá, ele é gay, mas ele é de boa, sabe? Dá pra conviver com ele. Eu gosto do cachorrinho dele. Então... É. E passa a defendê-lo, inclusive. Passa a defender, exatamente. Ele defende o cara. Então, o Melhor é Impossível é até o filme que eu pretendo falar aqui, no dia 12 de junho, porque, mano, é um dos meus filmes de romance favoritos, assim. Né? Não é esse o meu... Filme, ele trata de coisas muito pesadas, mas sempre com muita leveza. Muito, assim, não é aquele humor escrachado, mas a gente ri, cara, porque é tão natural. Jack Nicholson ali, ele fez o melhor trabalho da vida dele, velho. É escrachado. Jack Nicholson não é escrachado. Nem o Cuba Gooding Jr. é escrachado, velho. Só um pouquinho, assim, ó. Bom, então essa é a minha dica. A Juliana até corrigiu aqui, falando que foi no Jerry Maguire também, a frase que eu tinha comentado antes. Ah, vamos lá, Mari, qual que é o seu terceiro filme? Eu quero saber se eu tenho três ou se eu tenho quatro, porque senão eu vou ter que pular um. Quer dizer, na verdade tem uma lista enorme, mas eu já selecionei dois. Nós temos mais dois filmes? Ah, acho que podemos. O que você acha, Lucas? Podemos? Eu tenho cinco. Você tem cinco? Então, tudo bem. Se o Lucas pode, eu também posso. Bom, não, vamos tocar o terror, vai lá. Aí, bom, eu fico com Jack Nicholson novamente, né? Já que a gente está embalado nele, então... Alguém Tem Que Ceder, de 2003. Ele com Diane Keaton. Filmaço. Muito, muito legal. É, quebra a linha, não é essa... do Melhor Impossível, mas ele também tem que... Ele é um cara... Aí ele já é um cara escrachado pra caramba, que namora uma garota muito mais nova e, de repente, vai conhecer a... Só vai pra casa da menina. Da menina. Da namorada, né? E lá tá a sogra, que é da Diane Keaton, que fica horrorizada. Oi? Acho que a Mari travou. Travei? Não, pode falar. A sogra fica horrorizada. É, fica horrorizada porque a filha tá namorando aquele cara escrachado que tem idade para ser o pai dela, aquela coisa toda. E aí o cara infarta. Quando tá lá, é obrigado a ficar lá por ordens médicas, ele se hospeda. E nessa coisa de brigas, o que acontece? A idade e a experiência batem mais forte. Então, assim, apesar dele ser um cara escrachado, ele é um cara com mais experiência. E isso dá um conflito com a mãe, mas que também, no fundo, gosta desse conflito. Aí surge aquela coisa de ter uma relação ou de ter um interesse pela mãe. Uhum. Eles descobrem pessoas diferentes, cada um no seu inimigo. Eu acho muito legal desse filme. Alô? Túlio sumiu. Eu tô aqui. Então, eu acho muito bacana esse filme, que ele expõe uma face da sociedade, todo mundo sabe, mas ninguém quer muito falar sobre, né? Que, tipo, o homem mais velho, ele tá de boa. Porque ele pode comer quem ele quiser, socialmente aceito isso, com Viagra, o cara come quem quiser. E a moça mais velha, ela tem sérias dificuldades para conseguir alguém, ela tem que dar, tipo, uma sorte, né? Um negócio assim, meio triste, assim. Ela tem, tipo, um prazo de validade, assim. Um negócio, assim, triste. E eles levam isso meio que na boa, mas expondo, assim. Uhum. Cara, eu não lembro se eu cheguei a assistir o Alguém Tem Que Ceder. Acho que eu não vi ele inteiro, velho. Tá aí, eu vou colocar na minha lista. E o Lucas falou uma coisa muito certa. Para o homem... Pegar a gatinha é, poxa, para vangloriar. Pô, o cara tá pegando a menina, pegando a menininha, bacana. Ó, o cara tá foda, não interessa se tá usando Viagra ou o que quer que seja. Agora, se a mulher mais velha, 40, 50, 60 anos, resolve partir para cima e ficar com um cara mais novo, pô, o Quem é essa mulher? Ela gera uma... É, gera aquele clima, gera aquela coisa, sem vergonha. Pô, você não tem vergonha que o menino tem idade para ser seu filho, que não sei o quê, e vai por aí. E isso não mudou. Isso não mudou. As pessoas ainda pensam assim. Entendeu? Por mais que tenha andado, é o que eu falei, esse filme é de 2003, ou seja, 16 anos, e não mudou a cabeça das pessoas na questão do relacionamento homem-mulher. E idade não alterou. É brincadeira. É zoado isso, né, cara? É machista. É cultural. É machista. Pois é, mas é muito bizarro não ter mudado isso ainda. Isso eu acho bizarro, velho. E tá ficando mais distante de mudar agora. Pelo menos no Brasil tá assim cada vez mais distante. No Brasil acho que a gente vai ter que esperar uns 8 anos aí. O velhão poderoso lá com a gatinha de 30? Não uma boa, né? Não é? Trash, velho. Não vou estragar a nossa transição. A gente tá falando de dia do... Não. É só pra colocar, porque isso é abordado. É como o Lucas falou. Isso é colocado no filme bem, assim, bem claro, a partir do momento que ele conhece a sogra. Ou melhor, que a sogra o conhece com a filha nova. Ela mesmo já deixa bem claro que aquilo ali não tá certo. Uhum. Não sou eu que tô falando não tá certo. Não, é ela que tá falando não tá certo. É. Mas tá aí mais uma dica. Então, mais um filme para nossa listinha. Mano, Lucas, qual que é a sua terceira dica? Só voltar aqui, que eu esqueci de botar aqui no jeito aqui. Mas é um filme do Oliver Stone. Meu Deus! Oliver Stone é romance. Cara, eu... Ah, não fode. Natural Born Killers. Olha esse Lucas, mano! Assassinos por Natureza. Ah. Um filme de Sessão da Tarde, né? Sobre um casal que se ama muito e que um apoia os hobbies do outro, assim, saca? Eles gostam de fazer coisas juntos. Então, o filme é sobre, assim, né? Essa interação dos dois, assim, tipo, vivendo sua vida e fazendo o que eles mais gostam. Que, no caso, é por isso, né? Mas, interessante, né? Até onde você iria por amor? Né? Vocês não acham bacana? Filme bonito, a história do Tarantino, que vocês gostam aí bastante, né? Quem tá vendo, não sei quem tá vendo. É, o clima bem romântico. Puta que pariu, velho. Cara, eu adoro esse filme, velho. Eu acho, assim, sensacional. É sensacional. Né? Aposto que o Lucas vai falar de Bonnie e Clyde também, né? Então... Cara, eu pensei em botar, velho. Mas até eu tenho a minha lista aqui, tem uns que eu só arrisquei e falei, não, aí é exagero, né? Ia apelar demais. Aí você acaba com o namoro, cara. Não, olha só, o Lucas falou uma coisa que é realmente, olha só, é um filme realmente sobre relacionamento no qual as duas pessoas se unem com um objetivo ali em comum, né, um objetivo fora da lei, um objetivo criminoso, mas, cara, eles estão juntos nisso. E eles vão juntos até o fim. Então, realmente, é de um jeito bizarro, mas faz. O relacionamento deles tem problema, como qualquer um. Toda forma de amor vale a pena? Toda forma de amor vale a pena. Exato, né? Eles têm problema com a situação dos pais, né? Tem um momento lá em que o rapaz, ele fica interessado em uma outra moça, eles têm que resolver isso, que resolve, assim, de uma maneira sempre muito tranquila, né? Muito, muito pacata, assim. Cara... Eu acho, assim, excelente pra se ver no Dia dos Namorados. Mano, quando foi a primeira vez que você viu esse filme, velho? Cara, eu lembro que, assim, quando eu comecei a gostar de cinema, né, eu gostava muito de Tarantino. E daí eu comecei a ir atrás das coisas do Tarantino e eu fiquei sabendo que ele tinha escrito essa história, né, a história do filme é dele. Então eu fui atrás e vi, um negócio assim, puta, extremamente MTV, né, crítico social, assim, né. E foi um negócio que eu vi, sei lá, eu devo ter visto lá em 2000, deve ter sido isso. E eu fiquei meio, nossa, esse filme é meio pesado, né? Esse filme é meio diferente. Bastante, assim. Bastante pesado. É meu Oliver Stone favorito, cara. Acho que eu prefiro ele a The Doors. Puta, Oliver Stone tem tanta coisa boa. Platoon, velho. Platoon, o Snowden eu também gostei. Eu gosto do Oliver Doors. Eu acho assim, o problema do Oliver Stone é que ele faz filme muito... Até a Juliana mesmo indicou pra dia 4 de julho eu falar do Nascido em 4 de julho. Mas eu acho que o problema dele é que ele se arrasta muito, muitas vezes. Meio chatão, mas um bom filme. Então, tem momentos, acho que em todo o filme dele tem momentos que você fica assim, mano, não aguento mais. Você sabe que essa é uma das minhas maiores lutas no cinema de boteco, né? Fazer as pessoas entenderem que, assim, eu posso gostar do filme e achar ele ruim ao mesmo tempo. Eu posso falar que é bom e chato ao mesmo tempo. Concordo, saca? Concordo. Cara, o Cavaleiro das Trevas tem momento que ele me cansa, velho. Eu adoro o filme. Não. Não, tem uma hora lá no Cavaleiros das Trevas que, tipo, ai, chega de virtuosismo de câmera, velho. Faz o negócio andar e faz a história pra frente, velho. Bom, beleza. Eu vou falar, então, o meu terceiro filme, que é, tá disponível na Netflix. Ele também trata sobre viagem no tempo. Ele foi dirigido pelo... Também? Também trata de viagem no tempo, que é um romance. É também um filme sobre relação pai e filho. E foi dirigido, não lembro se ele foi escrito também, mas ele foi dirigido pelo Richard Curtis, que é o cara do Simplesmente Amor. E aí eu tô falando Questão de Tempo, que tem o Don Hall Glenson, não sei falar o nome dele, a Rachel McAdams, e basicamente o filme conta a história dessa família, né? O patriarca, ele é o Bill Knight, e ele chega pro filho dele, quando ele completa 21 anos, e fala, olha, na nossa família a gente tem uma parada, e todos os homens, quando completam 21 anos, eles conseguem ter a capacidade de viajar no tempo. E o filme desenvolve em cima disso, que o Glenson, ele vai lá, ele conhece a personagem da Rachel McAdams, se apaixona por ela, e, bicho, sabe em que... Em outro tempo. Hã? Ele se apaixona por ela em outro tempo. Não, não. No normal. Né? Ah, tá. Você não viu ele ainda? Qual filme? Questão de Tempo. Ah, questão... Não, vi, ué. Vi. É lindo, cara. Você chegou a ver, Lucas? Cara, não vi. Mano, se você gostar do Richard Curtis, se você gostar do Richard Curtis, eu recomendo. Ele tá disponível na Netflix. E, mano, é um filme que faz você rir e chorar ao mesmo tempo, sabe? Ele consegue trabalhar com emoção ali e de um jeito tão natural, tão delicado. É, assim, é filme pra derreter. Né? Ah, verdade, não. Sim, vi sim. Agora que eu tinha que, assim, eu vi, inclusive, na época, eu tinha o outro blog, que era o Escurinho no Cinema, quando eu trabalhava no jornal. E eu perdi, essa foi uma das críticas que eu fiz e não consegui trazer para o cinema no Escurinho. Mas é lindo, nossa, é de uma gentileza. Né? Então essa aí é a minha dica. E, assim... Cara, vai fundo. Mesmo se você não gostar, né, dessa pegada de filmes românticos, o Questão de Tempo, ele aborda muito, tem a curiosidade do humor, a questão da viagem no tempo, mas ele é também um filme sobre relação paternal, sabe? E, mano, maravilhoso, tá? Essa é minha terceira dica. E agora eu quero saber da Mari, qual que é a sua quarta dica? Deadpool! Cara, coisa mais apaixonante que o Wade com a namorada dele, com a mulher dele, o Ryan Reynolds e a Morena Baccarin, então, assim, tem uma relação muito gostosa. Uma relação, assim, ao som de Carol's Whispers e de George Michael. Cara, aquilo é apaixonante. É Dia dos Namorados, Deadpool. Não tem jeito. É um amor que ele carrega. Sempre carregou e carregou. Quando ele se odiava no X-Men, ele trouxe pro Deadpool e ele continuou no Deadpool 2. Ele não se desligava daquilo, porque era aquela coisa do amor eterno. Eu não quero ficar aqui sem ela. Pô, Dia dos Namorados, Deadpool. Cara, sensacional. E você gosta igualmente do 1 e do 2, ou você prefere um ou outro? Ficou. Cortou? Não, eu perguntei se você prefere o primeiro ou o segundo filme. Olha, cada um tem sua pegada. Eu gosto dos dois. Eu gosto, se você quer que eu fale como Dia dos Namorados ou como o filme mesmo? Como Dia dos Namorados. Como Dia dos Namorados. O primeiro tem aquela coisa de apresentar a paixão dos dois. O segundo é uma paixão que não se perde com a morte. Ela só dá um upgrade. É quando ele tenta o tempo todo voltar para ela através da morte e ela não quer que ele volte porque ainda não é a hora. Mas isso não quer dizer que o amor acabou. Então, analisando como o Dia dos Namorados, cada um tem sua pegada, é a apresentação e o amor após a morte. Como pode, filme... Pode ser um dos filmes mais bobinhos de super-herói, mas ele é um dos poucos que não trata o espectador como idiota. Eu acho isso sensacional. Sim. Um dos filmes que eu mais gosto de herói é o Deadpool. Assim. Ele não maltrata o espectador, que nem tipo, o Avengers, por exemplo. Polêmico. Ué, polêmico? É muito simples, né? Tem nada de polêmico. Avengers cria regras que eles mesmos destroem e foda-se você, sacou? Isso é maltratar o espectador. Não pode pegar as pedras, nenhum humano pode pegar as pedras. No próximo filme, todos os humanos vão lá e pegam pedras e é isso aí, foda-se, saca? Isso é quebrar uma regra, velho. O X-Men. Real isso, cara. Mas eu não vou falar nada. Ele te trata como imbecil, velho. A Avengers trata o espectador como imbecil. Essa é uma só das coisas, velho. Eu tenho tipo umas 6 ou 7 coisas dessa que eu percebi. Eu falei, ué. São só 5 pedras. Você só pode. Você tem direito só a 5 reclamações. São 5 pedras, não, são 6, né? Você tem 6 pedras para reclamar. Sensacional. É, tá. Então, Mano Lucas, qual que é a sua dica? Quarta dica. Minha quinta dica é um filme com Bill Murray. Você consegue ver qual que é aqui, Túlio? Feitiço do Tempo, magnífico. Feitiço do Tempo. Olha, gente, o Lucas, agora ele falou de um filme. É lindo! Mas ele tá vendo qual versão, que eu não consegui ver qual que era. Você consegue ver aqui, Maristela? Passando aqui? Qual versão? Não, não consigo ver. É, com Bill Murray. Ah, mas antiga, de 1993. 93, tá. Porque depois disso já teve outras versões, né, do Feitiço do Tempo. É mesmo? Tem remake desse aí? Eu não sabia disso, não. Feitiço do Tempo? Não... Quer ver? Eu dou uma pesquisada enquanto vocês estão conversando. Beleza. Ó, esse filme aqui, ele é, tipo, sensacional, que assim, ele, à primeira vista, parece uma coisa meio bobinha. Mas ele vai tratando de umas coisas, assim, com uma maestria. Tem uma cena que eu acho muito doida, que é, assim, pra quem não sabe, né, o Bill Murray vai fazer uma cobertura sobre um evento babaca, numa cidade babaca, né? E ele se acha o fodão. Yep. Travou. Mano Lucas, volte. Travou. Ele se acha o fodão. Oh. Estão me ouvindo? Agora sim, tô. É censura. Aí... É, estou cortando. Mas ele se acha um fodão e aí? Ele se acha fodão e trata todo mundo mal, porque ele, né, é egocêntrico e tal. E tem a atriz, que eu esqueci o nome. Nome na equipe dele. Nossa, que bosta, velho. Esqueci o nome dela também. E ele meio que flerta com ela, né? Ele meio que quer pegá-la. E assim, ele fica preso nesse dia da matéria, que é o dia da marmota, né? O Groundhog Day. E ele tem que reviver esse dia, dia após dia, assim. Ele vai revivendo esse dia várias vezes, assim. Então ele vai tentando coisas novas, ele aprende a tocar piano. Andy McDowell, tá? Andy McDowell, isso. Isso, perfeito. Muito obrigado, Maristela. E, assim, ele tenta conquistá-la sempre, né? Todas as vezes que o dia se repete. E tem uma vez que, tipo, quase dá certo ali, eles estão deitados na neve, eu não me lembro se é bem isso, tá? Mas quase dá certo, e no dia seguinte ele repete isso e não dá certo, porque fica forçado, fica meio esquisito, assim, sabe? Então é uma questão de, tipo, o momento, né? Cada momento você tem que viver ele da maneira correta, né? Viver ele, tipo, com seu coração. Então, tipo, tem umas mensagens interessantes. E ele pega pesado também, que tem assim, uma hora que o cara desiste, ele começa a se suicidar. Suicidar, né? Não se suicidar, suicidar. E ele vai suicidando durante várias vezes. Aí você fala, que isso, que pesado, velho. Negócio falando sobre morte. Vocês lembram disso? Aham. Mas sabe por que eu confundi o Feitiço do Tempo? Porque, na verdade, ele foi copiado em outras situações, até mesmo no Oblivion. Sim. Aquela coisa de voltar e repetir aquela cena, entendeu? Ah, desligou, vamos viver aquela cena, vamos consertar. O Feitiço do Tempo abriu a máquina do tempo para uma série de filmes no mesmo padrão, mas ele é a origem. Eu não lembro qual outro filme é tão popular quanto Feitiço do Tempo, mas anterior, que trata desse mesmo tema. Por exemplo, a gente tem aí, porra, a Maristela citou... comentou outros filmes, mas tem A Morte Te Dá Parabéns, que acho que é o mais recente. Também é esse mesmo conceito. Tem um na Netflix, que é com o ator das Branquelas, chama Nu, é a mesma coisa. O No Limite do Amanhã, né, é esse sentido. Limite do Amanhã com o Tom Cruise, né? Então, assim, realmente, não é o De Repente 30, mas tem um outro, Antes que o Dia Termine, que também é um filme de romance, também é a mesma pegada. Tem um outro com Tom Hanks. Drew Barrymore e Sandler, Adam Sandler. Ah, mas, mas é como se fosse a primeira vez, mas aí é outra parada. Não, pois é, mas ela porque tem doença, então é todo dia, assim, é um dia novamente, Mas, assim, é realmente, essa dica aí do Lucas é muito boa, né, feitiço. É um filme divertidíssimo para você assistir com a sua namorada, né, namorados, ou com seus familiares, seus amigos, esse filme é sensacional. Muito divertido. Bom, eu vou falar aqui, a gente tá inocente, mas eu vou falar de putaria agora. Vou indicar 9 e meia Semanas de Amor. Porra, isso não é putaria, isso é arte. É arte, não? Esse filme é demais. Não é arte. Aí passa o um moranguinho no peitinho. Um agelinho, né? Deixa o seu chapéu. Respeita a mulher casada! Né? Véi, 9 e meia Semanas de Amor, foi um que eu demorei muito tempo pra assistir, ele é dirigido pelo Adrian Lyne. O Adrian Lyne é um cineasta... Eu não te idade, né, Mari? Exatamente. O Adrian Lyne é um cineasta que ele... Porra, o lance dele era pegar filmes polêmicos, e sempre com essa questão de sexualidade, sempre com essa questão, assim, cara, vamos trabalhar o relacionamento. É dele também, acho que o assédio sexual é dele? Não, peraí, deixa eu lembrar aqui. O Atração Fatal é dele, é um filme que eu já comentei. Atração Fatal, é bem a cara. Não. E a relação também. Qual? Atração Fatal. Coração Fatal. Então, mas o 9 e meia Semanas de Amor, o lance dele, basicamente, é contar a história dessa mulher, vivida aí pela Kim Basinger, né? Ela se envolve com um cara que é o Mickey Rourke. Bonito pra caramba na época, não ia ficar aí hoje. O que estragou na porrada, né? Exatamente, a história do Mickey Rourke é o propósito indecente, gente, não o assédio sexual. O filme do Adrian Lyne, tá? Vou falar aqui pra vocês. Flash Dance. Indecente é aquele do $1 milhão pra dormir com a sua esposa, né? É o Atração Fatal, o 9 e meia Semanas de Amor, Alucinações do Passado. Ele fez uma nova adaptação do romance, né, do Lolita, e o filme dele mais recente, de 2012, o Infidelidade, que é com o Richard Gere e a Diane Lane. Tá? Então, assim, é um diretor que trabalha com esse tipo de tema. E a personagem da Kim Basinger, ela é, assim, meio quadradona, mas ela é aquela quadradona que se sente na vontade de se permitir, ela se permite, né, curtir novas experiências. E ela conhece esse cara super misterioso, bonitão, que é praticante, né, de BDSM. E, cara, ele começa a fazer um monte de jogos sexuais com ela, que vão ficando cada vez mais intensos. Cada vez mais... O pessoal que fez 50 tons de qualquer coisa, deveria ter aprendido, porque ali foram cenas de sexo bem feitas, estimulantes. Sensuais. Sensuais demais. Você fica até aqui, né? Meu Deus. Meu Deus, preciso de gelo. Tá calor. Então, assim, é um filme que eu recomendo exatamente para esquentar a sua noite. Cara, liga, começa a assistir e, velho, vai dar uns 10 minutos, você já vai querer tirar sua roupa e partir pro abraço. Tá? Essa é a dica. Recomenda pelo menos um vinho para dar clima também. Né? Beleza. Aliás, porra, eu lembrei de um aqui. Eu vou quebrar as regras, mas é um filme que eu acho que também funciona para isso. É o Vicky Cristina Barcelona. Demais! A última vez que eu assisti o Vicky Cristina Barcelona, eu vi, cara, acho que era 17 minutos e o filme já tinha me deixado maluco aqui. Então eu falei, nossa, esse filme é a jato. Se você quer as coisas, vai com o Vicky Cristina. Eu tenho ele aqui em casa. Ele foi o primeiro filme do Bardem que eu vi. Tanto que eu comprei o filme. Ele é muito bom, muito bom. Fala, Mari, qual que é a sua... Acho que é você. Eu fui aqui. Tem quinta? Não, tem quinta, tem. Uai, uai. Deixa eu ver aqui. Aí eu vou ter que amenizar de novo, né? Rodada final, gente. Rodada final. Que é triste, mas trata de uma coisa que todos nós já passamos. Meu primeiro amor. Macaulay Culkin. Ah, legal demais. Todo mundo passou por um primeiro amor na infância. A pena que é um filme é bonito, mas triste. Mas é muito fofo. O Macaulay simplesmente está lindo, tá demais. O moleque começou bem demais. E a menina também tá muito legal. É de 91, o filme. 1991. É, para quem não sabe, né? O que trata esse filme, Mari? A menina tem uma coisa, ela tem uma coisa com a morte. Então, assim, o pai é coveiro, a mãe, ela perdeu a mãe, o pai é coveiro. Então, ela convive com a morte e está sempre pensando em morte. E ela tem um amigo que é muito fofo, lourinho, olho azul, de óculinho, que é o Macaulay, menino, devia ter o quê? Uns 8 anos? Nem isso. Os dois viviam mais ou menos regular. Ele era doido com ela, era o melhor amigo, mas ele era doido com ela e ela não queria, ela achava lindo o professor da escola, sabe aquela coisa, o menino gosta do professor? Uhum. Bom, aí o pai se apaixona por uma maquiadora de defunto que vai trabalhar na funerária dele. E a menina quer fazer de tudo para separar o pai daquela que quer tomar o lugar da mãe que morreu. Uhum. E joga o menino na parada. Agora, se eu contar o resto, a peça perde a graça, mas... É aí que eles se unem para tentar separar os pais, o pai dela da namorada. Ele para poder ficar perto dela. E ela. Trilha sonora, né? The Temptations, My Girl. Nossa. Clássico. My Girl, exatamente. Oh, é muito fofo, é muito lindo, é linda, a história é linda. Eu preciso rever esse filme, cara. Eu só assisti quando era muito novinho. Você deixa de ser muito novinho, Túlio? Aonde? Tira essa barba aí pra ver se não tem cara de mulher. Calma lá. A Juliana comentou aqui um outro filme de romance muito bom, que é o Dom Juan de Marco, que é o Marlon Brando, o Johnny Depp. É realmente um filmaço. Gosto muito. Bem indicado. Pois também. É. O problema é que, assim, eu lembrei de alguns filmes, mas, assim, eu tive que cortar algumas pessoas, assim, que eu não consigo mais compactuar. Tipo, Annie Hall, pra mim, é um filme perfeito sobre relacionamento. Só que, tipo, não vou fazer propaganda do Allen, embora esteja fazendo, né? Olha que loucura. Mas não quero falar sobre, não quero dar moral. Qual que é esse filme? O quê? Qual que é esse filme que você vai falar aí agora? Ah, o que eu vou falar agora? Ele é um filme do Zach Braff, que chama Garden State. Ah, moleque! Mano, Lucas, eu tô te abraçando. Lucas, agora. Joga pra mim no português. Como é que ficou ela em português? Não sei. Não, hora de voltar. Não lembro, não. Hora de voltar. Perfeito. Muito obrigado. Cara, eu amo esse filme, velho. Cara, eu não costumo gostar de filmes água com açúcar, assim, sabe? Tipo, eu até sou o cara que fica gritando, assim, sem sentimentos, saca? Eu quero ver outras coisas no cinema. Mas esse filme, cara, ele trata assim, de uma maneira tão bacana, assim, sobre relações humanas, né? O cara tem que voltar para a cidade dele, porque a mãe morreu, rever os amigos, né? Aí conhece uma garota que, assim, normalmente se fosse um filme babaca, a garota ia ser a salvadora, né? A perfeita, que ia lá salvá-lo da depressão, da maluquice. Só que ela é tão quebrada quanto ele. Então é um filme sobre pessoas quebradas, né? Sobre instituições quebradas, como a família do cara, como os empregos que envolvem ele e os amigos. Puta, um filmezinho que, assim, nem parece que foi o Zach Braff que fez, porque, assim, tudo que eu vi dele, eu acho, assim, um horror, assim, saca? Tipo, mas esse filme é bonitinho, viu? Vale muito a pena aí. Cara, eu vou mudar meu último filme e vou falar de outro, quer dizer, não é dele, é de outra pessoa, mas ele tá no filme. O filme chama Last Kiss. É, peraí que eu vou pegar aqui agora o nome da diretora. É dirigido pelo Tony Goodwin, né? É difícil falar o nome das pessoas, né, cara? Falar nome de ator, assim, às vezes é complicado. Você não sabe de onde vem a palavra, né? É o nome, tipo, de qual país. Cara, né? É complicado falar nome assim. Mas, enfim, Um Beijo a Mais, em português, um filme de 2006. A gente tem o Zach Braff, a gente tem a Rachel Bilson, o Tom Wilkinson, Jacinta Barrett, o Casey Affleck. Assim, tem um elenco muito bacana, tá? E o que conta a história desse filme? O protagonista é o Michael, ele tem 4 amigos, e cada um desses amigos tem um problema, né? Tá vivendo uma questão pessoal ali de relacionamento. E ele também tá vivendo uma coisa, porque ele tá prestes ali a se casar, e ele descobriu, cara, que o casamento para ele vai representar, tipo, um ponto final. Depois daquilo, ele tomou uma decisão, ele vai estar com aquela pessoa, né? Então as aventuras cessaram, as aventuras vão deixar de existir. Só que antes dele casar, ele acaba conhecendo essa pessoa, que é a Rachel Bilson, né? Uma jovem que chega ali se jogando em cima dele. E primeiro ele fica todo quadradão, do tipo, mano, o que que tá acontecendo e tal. Mas ele logo acaba se envolvendo com ela, depois de uma briga, né, com a esposa. E, cara, eu não vou entrar aqui, não sei se vocês viram o filme, se vocês vão querer ver o filme, acho que hoje nem é dia de dar spoiler, mas é um filme que fala muito sobre a questão do amor. Frase que eu acho assim, essa eu vou falar, e desculpa, falar que eu amo você é muito fácil, né? Qualquer idiota pode virar e falar, ah, eu te amo, sabe? Isso é fácil de falar. O que importa, o que faz a diferença, não é o que você diz, mas o que você faz, as suas atitudes. Então, para mim, é um filme que bateu muito essa mensagem, é uma grande lição. Eu gosto de tratar, né, o cinema como terapia, o cinema como um grande aprendizado, e eu sempre tive muito problema com questão de relacionamento. Então, é um filme que me ensinou bastante coisa. Demorei para aprender as lições, mas acho que aprendi aí, finalmente. E essa é a minha dica. É até um remake de um filme italiano, tá? Vale muito a pena aí procurar. Ele chama Last Kiss ou Um Beijo a Mais. Tá? Vocês querem falar algum complemento final aí? Tem algum outro filme que vocês acham? Ah, precisa ser falado? Como é que é? Sim, eu queria falar que um dos filmes que eu cortei aqui, que eu achei que ia ser way too much, é um que chama Necromantic. É um filme alemão. Pariu, mano! Eu vou só dar, assim, uma breve sinopse. O cara que é um bicheiro, ele estava varrendo uma rua lá e acontece um acidente, ele decide levar um cadáver para casa, sacou? Para ele e a esposa terem fantasias sexuais com esse cadáver. Só que ele percebe que a esposa está muito mais apaixonada pelo cadáver do que por ele. Claro, eu acho que vale a pena ir atrás desse todo. Só dizendo, assim, cinema alemão, vale a pena. Meu velho, mano, Lucas, como assim, velho? Como assim? Foi ideia, esse é o dia dos namorados macabro. Ué, esse é o dia dos namorados macabro mesmo. Todo o espaço que eu tiver aqui no cinema de boteco pra falar sobre um filme maluco, esquisito, sacou? Pra ver se alguém vai atrás. Eu acho muito doido, velho, porque assim, bicho, chega e quebra a expectativa, sabe? Subverte o conceito, velho. Então eu acho isso muito bacana. Espero que a galera que tá ouvindo também goste, mas eu achei sensacional. Mas minha função no cinema de boteco é agente do caos. Não, mas pô, eu boteco. Vale tudo. Mari, você tem mais alguma última coisa aí? Alguma recomendação final que você acha que... vou falar. Eu acho que Dia dos Namorados é um negócio que, sim, você tem que... Você vai ter os filmes românticos, você vai ter os Deadpool da vida, você vai ter os Necromantic. Você vai ter de tudo. O negócio é o clima. Você tem que criar o clima. Aí... Se vai ser com terror, se vai ser com pornô chanchada, se vai ser com pornô, ou filme meloso, o que quer que seja, tem que criar o clima. Agora, tem que haver uma empatia. Os dois têm que curtir, além de estarem se curtindo, tem que ter uma coisa assim com o cinema. Porque não adianta o cara querer ver futebol no dia do desnamorado e ela querer ver um filme romântico. Não rola. Não rola de jeito nenhum. É cada um pro lado, bunda se trombando e vamos dormir, entendeu? É dormir de meia, de lã e acabou. Porque não, se não tiver, não adianta, o melhor filme do mundo não vai fazer, não vai fazer funcionar. Concordo, perfeito. Concordo perfeitamente. Bom, depois dessa aí, eu acho que conclusão perfeita, a Mari resumiu bastante, né? É importante dividir as coisas, saber o que você quer e saber respeitar o que o outro quer também. Agradeço imensamente, Mari, sua participação, tá? Sempre às ordens. Você tem que voltar mais vezes. Você volta. Tá brilhante o papo. Não é? Adorei fazer com o Lucas, primeira vez. Adorei. É um prazer, para mim tá sendo um prazer aqui. O Lucas, cara, ele eleva a parada de um nível que, cara, se ele começar a jogar assim, no fight pesado, tipo assim, eu nem sei como rebater, tá ligado? Porque, mano, não. Baixa a mão na lona e pede arrego. Não é? O foda é que o Túlio me engana, sacou? Ele fala, não, vai lá, faz a live sobre Game of Thrones, pode meter o pau. Eu chego, tem uma moça que fez mestrado sobre Game of Thrones. Ah, cara, eu adoro arrumar cara com o pessoal. Mas, ô Lucas, a primeira vez que ele me jogou nessa roubada assim, eu falei, caraca, os meninos discutem. Primeiro que é a primeira vez que eu tava fazendo vídeo sobre cinema. Ele já conseguiu isso, que eu não fazia, não aparecia em vídeo de jeito nenhum. Aí ele me joga com uma turma que discute cinema 24 horas. Eu falei, gente, eu sou só uma fã, eu só escrevo o que eu acho. Não, vem cá. Oh, foi um redemoinho, cara. Eu não sabia para que lado que eu olhava. Eu falei, ah, quer saber? Liguei o foda-se. Você é ídolo aí, o pessoal curte pra caramba. Vamos lá. A Mari chegou aqui, a Juliana já mandou um comentário, Mari, e aí? Né? Ah, não, é, Juliana, a Aline que não tá aí hoje, você tem uma turma que pronto. Chuchu, a turma que tá aí direto. Eu tô aqui pra ser a voz dos malucos, sacou? Os doideira falando, esse cara é engraçado, ele fala parada louca aí. E o Lucas, cara, ele conseguiu a parada que foi muito doido, porque quando ele apareceu a primeira vez, ele causou polêmica, começou a falar mal de The Walking Dead, e o pessoal queria matar ele. Hoje, as mesmas pessoas que queriam matar agora gostam dele, velho. É uma relação de amor e ódio, assim, é um negócio muito louco, assim, né? Ô, Lucas, por que que eu não assisti? Por que que eu não entrei numa parada de discutir Game of Thrones? Porque eu não assisti, porque eu não queria. Eu não queria ver, como eu não vi. Não tenho nada contra, só que não me atraiu até o momento. Pode ser que daqui a um tempo eu abra num canal desse aí e assista, mas não me atraiu. Então eu não vou entrar numa parada dessa. Eu já sou do assim, não vou. Vou assistir até o final e vou lá falar mal, sacou? Não tem por que gostar. Mano, Lucas, também aí te agradeço imensamente por mais essa contribuição, por dividir, né? Investir seu tempo contribuindo aqui com o Cinema de Boteco e contribuindo aí com essa galera para fazer rir, fazer divertir e me fazendo também cagar de rir aqui, velho. Isso é foda, mano. Muito obrigado aí, Túlio. Obrigado. Bom, pessoal que acompanhou, essa foi a sexta edição do nosso Pod Videocast, é o Papo de Boteco. Muito em breve a gente vai resolver isso, a gente vai colocar o feed, né, que a gente tava pensando, vamos fazer um negócio chique, né, fazer acumulado, de repente a gente lança lá 6 programas de uma vez. Então a gente vai fazer nesse esquema e logo vamos estar disponíveis no Spotify, no iTunes, mas a gente já tá aqui no YouTube. Tá bom? 6 edições, o nosso programa ainda tá só começando, a gente tem ainda algumas coisas para alinhar, então, assim, coisa sem pressa e tal, tá sendo uma experiência muito bacana, porque, cara, quando você conversa de cinema com outras pessoas fantásticas, como eu tenho o prazer de receber aqui, né, o Lucas tá sempre aqui, a Mari, a primeira vez que você participa do podcast, não é, Mari? Não. Do podcast? Acho que não. Podcast é a primeira? Ah, não sei, eu já... Vingadores, eu já fiz tanto, mas eu não sei se era o podcast. É que é do 365. 365, exatamente. Então, não, eu ainda vou propor para você da gente fazer, vai ser ou o podcast ou 365, eu não sei qual o nome que você vai dar no dia, porque eu nunca sei, eu caio de paraquedas. Nós vamos fazer uma galera, vai ser um Friends, da galera toda e colocando além dessa turma bacana que acompanha a gente aí. Vamos, todo mundo, a gente escolhe um tema ou então pede o pessoal para fazer um tema para a gente discutir. Então. Então, ô Mari, você tá ligada que o podcast só existe por sua causa, né? Pois é, eu tive a ideia, né? Pois é, cara. Aquela foi ideia, vamos fazer um tema, né? Pois é, mas por aí. No cinema, a Mari falou, então, a gente vai pegar um negócio de um tema, cara, e você chama a galera. Eu fiquei pensando, eu nem dormi no dia, né? Já ter ligado pra ela 4 horas. Eu fiz primeiro com você, poxa. Você me chamou pro primeiro. Você já me chamou pro primeiro, exatamente por causa disso. Eu nem lembro qual que é o primeiro. Eu já fiz um monte, cada hora num programa, não sei o nome. É, porque é o Cinema de Boteco, né? Cinema de Boteco. Mas é que eu acho que se a gente tem uma galera bacana acompanhando a gente, pô, faz uma enquete, vamos ver o que a turma acha. hoje. Não, não tem que ser aquele filme que está lá estourando bilheteria, não. Tem que ser uma coisa assim, faz uma coisa que tem uma pegada geral. E bota a galera toda discutindo, pelo menos a maioria que a gente conseguiu, vamos ver que bicho que vai dar. É, não, aqui a gente já tá, a gente tá tentando fazer esse esquema aí. Não é de hoje. Né? Mas assim, é muita diversão, cara, porque, bicho, quando você pega pra discutir algo que você gosta com outras pessoas que também gostam de discutir aquilo, cara, vira isso aqui, velho. A gente começou às 10 horas, já é quase 11h30, velho, essa coisa. Então, maravilha, velho. Maravilha. Tá, mas ó, gente aí que acompanhou, ficou aqui com a gente, muito obrigado. Quinta-feira que vem, 10 horas, a gente tem mais uma gravação. E vocês já sabem, todos os dias, 9 horas da noite, o 365 Filmes em um Ano tá rodando aí, sempre com uma análise do último filme que eu assisti, tá bom? Então, agradeço novamente, Mari, Lucas, boa noite, muito obrigado pela participação e um beijo para todos vocês. Tchau. Beijo pra turma. Você ouviu Papo de Boteco.